Faz o sinal da cruz pra espantar a zica. Pede pra Deus vigiar sua vida, porque olho gordo tem em todo lugar e sempre tem os que querem te atrasar. Escuta, mano, que eu tenho a dizer. Ele falou que quem crê nele vai vencer. E não importa, demore o que demorar, está escrito, todo joelho dobrará. Não vai dar em nada, vai ser vagabundo, mais um favelado que vai vir pro mundo. É isso que cê escuta desde a sua infância. Mas aplaudo aqueles que nunca perderam a esperança e acredita. Dá uma saída pra esse mundo podre de droga, armas e intrigas. Então se liga, parceiro, nem tudo é dinheiro. Não achou seu tesouro, então olha pro espelho. Há quanto tempo cê escuta falar isso de você? Favelado é gorado muito antes de nascer. Por quê? Também não sei por quê. Me diz você. Torcer contra é mais fácil que apoiar para vencer. Mas disso cê já sabia, então quem diria que um dia você se tornaria o que a família não imaginaria. Aí, parceiro, escuta o que eu tenho a dizer. Faz isso aqui, isso cê não sabe o que fazer. Faz o sinal da cruz pra espantar a zica. Pede pra Deus vigiar a sua vida, porque olho gordo tem em todo lugar e sempre tem os que querem te atrasar. Escuta, mano, que eu tenho a dizer. Ele falou que quem crê nele vai vencer. E não importa, demore o que demorar, está escrito, todo joelho dobrará. O inimigo vai aparecer pra querer te derrubar, derrubar. O inimigo vai aparecer pra querer te derrubar, mas vai cair. Pode apostar. Sei que entraram por necessidade sem ter opção. Mas como? Se ele fez o sim e o não, então exatamente pra que um dia você tivesse escolha e não se submetesse ao vento como as folhas. Se a vida é um jogo, o diabo quer sua medalha. E ele tá louco pra que você cometa uma falha. Sou prova ocular de toda essa situação. Rap não consola as lágrimas que caem no consolação. Em cima do caixão, ela é desesperada ao ver que o esforço de uma vida não adiantou de nada. Aí, parceiro, escuta o que eu tenho a dizer. Faz isso aqui, isso cê não sabe o que fazer. Faz o sinal da cruz pra espantar a zica. Pede pra Deus vigiar a sua vida, porque olho gordo tem em todo lugar e sempre tem os que querem te atrasar. Escuta, mano, que eu tenho a dizer. Ele falou que quem crê nele vai vencer. E não importa, demore o que demorar, está escrito, todo joelho dobrará. Pra mim já deu, não quero mais envolver nessas fitas. Quem vive perto da morte perde cedo sua vida. Cansei do clima, tenso as noites frias, madrugadas. Em vez de correria, prossigo na caminhada, vendo meninos, homens com suas armas na cintura. É vida louca? Não, é vida burra. Cê tá tirando? Aí, parceiro, eu jamais nessa esquina via manos que hoje já não vejo mais. Porque o queijo e o buio tão garrada mó tempão. Não dá mais vontade de ir no pagode sem o Vitão. A cobiça, o crime, a inveja levou vários por aqui. Trombei com a dona Cida, mó saudade do Jair. Eu vejo o próprio inimigo, é mais pobre do que eu, ai que dó, sabe? O meu inimigo, ele é bem mais pobre do que eu, porque ele tá vendo maldade, ele tá com maldade por cima de mim. Então ele abriu a guarda, ele abriu a guarda, ele tem uma doença, maldade, maldade.